No certo, agora fazer a detonação final ILS, curva à esquerda, proa UNO 620, limite serão curso localizador, forma estabilizar. Esquerda 160, limite localizador, para cristalizar 3597, tá? 153 no meio, reduz a velocidade para 190 baixo. 190 nós, 153 no meio. 153 no meio, desça 3000 pés, altimetro 1093. 3000, 1093, 53 no meio. Salado, está na escuta do 4149. É o 4149, bom dia. Me diga uma coisa, é, vocês, há possibilidade de no futuro vocês autorizarem, vai ser aquele da El, radial 98 para 80 milhas, confirme? Não, para Campinas, é da El Leda Brit. Da El Leda Brit, falou, muito obrigado pela informação. Dia Alfa de Abraão. Azul 41149 para Campinas 360, copia. Copia, 360, já. Autorizado Campinas 360, via Zulu 16, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. O controle opera em 1998 e o transponder 5554, cotejo. Ô, Gibson, autorizado 360 para Campinas, vamos voar pela Zulu 16. Vamos efetuar o procedimento da El. É, Leda Blitz, controle 698, transponder 5554, confirma? Brit, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Brit. Brit, Bravo Índia Romeo Delta Eco, confirma? Bravo Romeo Índia Delta Eco. Bravo Romeo Índia Delta Eco, obrigado. Com o controle fica difícil, imagina com dois. Quando pronto, vamos para o pushback acionamento. Confirma o gate. Ah, estamos no UNO. Copiado. Obrigado. Nós estamos fazendo um trabalho sério aqui. Finalizou o localizador 3597, tanto. 3597, complete final ILS, X-Ray, chame turno e decimal 6. Obrigado, 86. 5316, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray, informe estabilizado. 2000 X-Ray, autorizado, reportar estabilizado, 5316. Todo bom no 715? Sim, senhor Solo. O voo no 715, coordenar o nível 400 para Brasília, seria a saída prevista? É a saída... Eu vou coordenar rumo outra saída, porque a saída agora está suspensa, o voo no 715, e não temos o plano, estamos no aguardo. Ok, pelo nosso plano seria Elefa ou Pesulu no 7. Ok, gente. O controle coordenou Momo, Albo e após o Fito. Momo, Albo, Fito, obrigado. Autorizado, Samitax. Já está marcando 2.210, descendo para 3.000, ajuste 0.013, gol 9.05. O Salvador está 3.890 para o táxi. Estamos com 2.0 a bordo, 3.38 de autonomia, alterna Natal. 2.0 a bordo, alterna Natal, autonomia? 3:38, Sérgio. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Soma Torre, 1186, então 3890. Juliette Alfa vai chamar 1186 quando estiver ponto de espera 0. Está 3890. Ano 71, chame agora Centro Recife 288, Alter 260. 605, está agora sob operação para espaçamento, mantém presente pro limitado pelo QD Mike no 20 NDB, segura 605. Ciente, mantém a proa, tá limitado pelo QD Mike 126, ou 1205. Ouviu Alfa India Bravo, reduzido para velocidade de aproximação, complete final ILS X-Ray, agora transferência de comunicações. Tecno de palha, completa o ILS X-Ray, 1605. Ouviu Alfa India Bravo, reduzido para velocidade de aproximação. Complete final ILS X-Ray, agora transferência de comunicações. Segue agora como número 2, tráfego anteriormente à frente, permanece 5 milhas. Já Bravo iniciando a redução. 4, 3 ainda permite para Galeão. 804 para Galeão, é a da Eulay da Bidev, está pronto para a cópia? Afirmativo, na escuta para a cópia, 1804. 804 autorizado, Galeão 360, via para o ISC 50, após Lei da Bidev. E Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Tolkien. Decola 10, curva direita, saída da EL, Leda após Leda Bidev. O controle opera em 1998 e o transponder 5560, cotejo. Agilizando, chame o solo 21.9. Direito 19357. Porto Seguro após a Perzulu no 6 e após a Perzulu no 4. Decola da 10 com curva direita, controle de saída 19.8, acima 560, saída vai ser a Dael, então Lira. Dael, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Bora. E após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. 5306, depósito, 10. 804. Correto, quando pronto, chama para cidade de acionamento 110. Quando pronto, vai chamar no 10-1804. Solo TAN 3517, livrou no 0. Livrou, TAN 3517, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Me chame na saída do pátio 3 para prosseguir. Alfa, Kilo, pátio 3, chama na saída do pátio 3, TAN 3517. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto de espera da 10. 3890, mantém o ponto de espera. Mantém, estabilizar com o tráfego nacional, sim. India Alfa, ponto de espera, 76 da web. 093, forma estabilizada. Jet esquerda, 130. Descendo para 2000, estou mais estabilizado, gol 9605. Se eu estiver pronto. Estou pronto. Autorizado Guarulhos 360, via para o ISC 50, decola 10, a curva é à direita, saída da Eleda após Leda Bidev. O controle opera em 1198 e o transponder 5561 no cotejo. Guarulhos 360. Pela Upper Whisky 50, da Eoleda Bidev, decola da 10 com curva direita, 198 controle, 5561, eu transponder. Correto, quando pronto, chama push back acionamento, gol 1607. Samara. Trip 53, eu nomeio no solo 118, libera a direita, chame o solo 219. Direita na Eco 219, 5306. Botão 3890, decola de imediato assim que solicitado. Afirmo, senhor, TAN 3890. Ok, observe a passagem do 727 na final após ali, mantenha agilizando manobras, preparando-se para a decolagem imediata. frente após a passagem vai preparar para a decolagem imediata, tá 3890. Alfim de Abraão, livre pouso, 100 graus com 4 nós. E após Alfim de Abraão. Alfim de Bravo no solo, os 2-0, agiliza a liberação à direita, chame pista livre. Entrar na próxima direita, para trás, pista livre, não está igual. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Araguaia, no 605. 53, Alfim de Abraão. Para ingresso no pátio 153, no 6. 53, no 6, prossegue táxi para a remota 13. Remota no 3, 53, no 6. Desça para o nível 050, na proa de Mário para chegada a Mário, altímetro 9093. Nada 050, chegada a Mário, desça padrão total 9093. Gol no 605, livre pouso, vento de 100 graus, 04 horas. Livre pouso no 605. 3890, livre de correção, decolado aos 22, controle 198. 198, bom dia. Bom dia. Dia é o TAN 3890. Bom dia, TAN 3890, contato radar na decolagem, surta nível 330, saída PUC, transição Aracaju. Poderia confirmar para o TAN 3890, controle? Suba para o nível 330, mantendo terceira saída PUCA, transição Aracaju. PUCA, Aracaju, 330, obrigado. Olha, está 3153. Prossiga, está 3153. Informa aí que sua frequência aí está disparando, sequestro, aí é intermitente. Supermodula não transmite, mas quando não está modulando, ela fica transferindo de tempo em tempo uma intermitente aberta. Ah, ok, obrigado. Então, mais uma vez, o controle? A sua escuta, para chegar. Vê tu recebe da mesma forma a frequência intermitente? Não, negativo, então, tá, declaro, sem interferência, o 9990. Ok, obrigado. Alinhar e manter o EB5722. Alinhar e manter 5722. controle com intermitência? Não, recebe 5/5. A primeira chamada foi intermitente. As demais 5/5. Ok, obrigado. 153 informa que agora parou também. Ah, ok, obrigado. Vamos acionar nosso técnico. Bono 7 no 5, Brasília, 360, copia? No Solos 24, chame o Solos 21, decimal 9. 219, boa. 360. Bob 5722, autorizado decolagem, com vento de 1 centena de grau, 04 anões. Autorizado 5 decolagem 2772. Alfa Kilo, camarada, saindo parte 3. O total 9910, necessito de um pequeno desvio à esquerda. Vai manter 10 graus à esquerda de mar, funciona. Pronto, eu prossigo a dirigir, desço para 2 mil pés, altímetro 10, 13, total 9910, forma livre para prosseguir, final ILS. E para 2 mil, desse padrão, autorizado desvio, repartará. 9910 para 3. 3153, desço para nível 040. Pro 040, 3153. Controle, ó, sapatão, gosta até o fim, elo, quente da chamação, gol. Controle Salvador, Papatão, Golf, Hotel Cielo, centro da formação Golf. Fiscal Hotel Kilo, voe na proa de Bonf para a chegada Bonf. Desça para o nível 080 no ponto ideal, descida, só para confirmar, está com enfermo a bordo. Afirmo, transporte de enfermo, chegada Bonf, autorizado a descer para o 080 Hotel Kilo, do ideal de descida. 3890, chame agora, Centro Recife, 2085, até 3365, bom voo. 2085, 3365, bom dia. Controle, bom dia, Web 5722. Bom dia, Web Jet 5722, acione o código 5544. Ok, acionando 5544, Web 5722. Até o perfil da saída Momo, Albo Elefa, o 5722, subtavio 320, agora contato radar na decolagem. 320, vigilância radar, Momo, Albo Elefa, Web 5722. 642, bom dia, Recife, temos 390, copia? Copia. 642, autorizado, Recife 390, via para o Whisky 58, decola 10, curva esquerda, saída fuga, transição Aracaju, controle opera em 1998 e o transponder 5555. 7, autorizado, Recife 390, decola 10, com curva esquerda, fuga, Aracaju, controle 198, transponder 5555, 1642. Correto, quando pronto, tome possível acionamento no 06. Chamada quando pronto. 605, segue táxi em frente para o 03. Em frente para o 03, não, 605. Para o 060, sobre alteração final ILS. Afirmativo, 060 já está mantendo a correção da deriva. Certo, vamos estabilizar o curso do localizador. Passarei 9990. 05 para aguardar o balizador no 35. Sim. Observador OTAN 3153 está curvando 15 graus à direita para pedir informações para o 227. Acho que eu sigo de Houston, 3153, informe apurando pelo ou para a operação final ILS, 3153. Vai informar 3153. Desça para 3.000 pés sem restrições de altitude, altímetro 9.093. 3.000 sem restrições 3.0 no 3.0 no 3, transforma no altímetro. Papa Tango, a escala até o quilo, desça para o nível 050. 050, acho que até o quilo. Agora centro Recife, 1288, alterna 260, por favor. Obrigado, 288-260, peço 728. Total 9910, check-trem. Passar travou, passando esse ano, total 9910. Ok, livre pouso, vento de 100 graus, correção 080 graus, 04 nós. Livre pouso, total 9910. Control 10, está pronto? Autorizado, chame táxi. Índia, November Alfa, Fácil 4, voo local para o corredor forte, a 1.000 pés, decolando 7, curva esquerda, controle para 198, e o transponder será o 0175, Cotejo. Correto, Índia, November Alfa, tramento táxi com a torre 1186. Solo azul 4149, pronto para táxi, 109 a bordo, alternando Ribeirão, com 5 horas de autonomia. ESX Radio 10. Total 9910, Solos 36, libere à direita, Solo 219. Total 3153, pista 10, livre pouso, vento de 100 graus, 049. Livre pouso 10, tá? 3153. Oscar Telquil. Vai reportar visual para o aeródromo, Oscar Telquil. Bom dia, Total, prossegue táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Total 9910. Descida, descida para o tráfego, altímetro 0-3. Autorizado, descida para o tráfego, ajuste no 0-3, Alfa, Kilo. Tá. Torre, muito bom dia, azul 4149, no ponto espera da UNOTAL, 0 visual para o NAVE na curva final. Azul 4149, após o Airbus da curta, ali mantém. Após o Airbus, ali mantém, 4149. Torre, aumenta o brilho para a pipa, gentileza, 3153.